Esta visita de estudo vai ser fantástica. Eu sei. Nem todos os dias pode entrevistar um conservador de um museu. Pois é. Diz-me o que achas destas perguntas pertinentes. O senhor diz que é um conservador. Mas afinal de contas, o que é isso? Não brincas em serviço. A sua exposição favorita é a dos dinossauros. Mas no ano passado era a das baleias. O que é que mudou? Ter certeiro. O conservador gagueja. Uma criança. Uma criança, senhor. Disse que encerrar um museu às 4 da tarde aos sábados era muito cedo. Porque odeia crianças? Sabes, Killy? Esse é o tipo de perguntas que vai pôr a nossa reportagem em todas as televisões de Pickford. Achas que... Isso mesmo. Televisão pública. Oh, Phil, está tudo a acontecer tão rápido. Que bela equipa. Desculpem, meninos. Tenho de cancelar a visita de estudo. As minhas qualidades de dama de companheiro estão no seu... melhor... Vice-diretor Eckert. Tem alguma coisa contra a constipação? Para quem? Não, ele está constipado. É uma doença que ataca as pessoas deste século. Explica-me. A entrevista com o conservador ia ser o início da minha carreira. Vice-diretor Hackett, e que tal um acompanhante substituto? Bem, acho que... desde que seja o adulto responsável... Bem, sim, tipo como o meu pai. Bárbara, preciso mesmo de calças com este avental? Será que tenho de dizer sempre o mesmo? Sim! Está bem. Ou então a minha mãe. Não, mãe? Nem pensar. Esta pode ser a minha única oportunidade de tratar alguém doente à moda antiga. E eu que tinha planeado fazer uns bolinhos esta tarde. Não há mais ninguém para nos acompanhar. Pensa, vá, pensa. Hã? É, amigo, não? O que vais fazer hoje? É quinta-feira, dia de bolinhos. Já não é. Senhor Eckert, e se arranjarmos outra pessoa para nos acompanhar? Desde que tenha idade suficiente para tomar conta de crianças. Oh, ele tem idade. O seu nome é Phil e é o nosso as. Veio do século XXII com a família atrás. Numa máquina do tempo que é de aluguer. O passado ele vem conhecer. Ele é o Phil, Phil, Phil. No futuro dando o seu melhor agora e nunca depois. Phil, Phil, Phil. No futuro é o as do século XXII. Está de férias, está, mas vai ao liceu. E não sabe bem como é que tudo aconteceu. A máquina do tempo variou. E acabaram por ficar o Delos de show. Ele é o Phil, Phil, Phil. No futuro é a primeira história onde ele aterrou. Está na hora de tornar o Curtis num acompanhante. Demos passo. Isto vai ser lindo. Bem, o que é que te parece? Eu tirava os óculos. Tirar óculos? Bem, um belíssimo acompanhante. Muito bem. Revemos alguns sinais de visitas de estudo? Sim. Boa. Este primeiro e último aviso. Porque eu sou adulto e mais nada. Muito bem. O último? Sim. Johnny, tira os dedos do nariz. Estás a ouvir? Chega cá, companheiro. Salvaste o futuro. Até à próxima. Deixa o filho e abraça a Curtis. Oh, vá. Chega aqui. Não. Agora é tarde. Bom dia. Eu sou a senhora Meep. O Sr. Johnson não pôde vir esta semana devido a uma operação à rótula, por isso eu vou ser a professora substituta. Ei, Pim! Uma substituta! Carne fresca para os leões, meu amigo. Vejamos. plano B parece-me bem. Pode ser cheio, Dawkins. A mamã precisa de renovar energias. Querida, fiz um inventário da máquina do tempo. Faltam-nos 6 componentes essenciais. Se encontrar mais um, de certeza que só ficam a faltar 5. Bárbara, o vice-diretor não pode ficar deitado no nosso sofá. Faz-lhe uma scan-cura, põe no voo e manda embora o homem. Mas, Lloyd, é a primeira vez que eu vejo uma doença antiga de perto. Preciso de investigar. E ele dispara uma espécie de lava do nariz e não para. Já chega, para! Querida? Escorregadio, Curtis tem saudades da idade de gelo. Olá, somos da escola Wells. Bem-vindos. O senhor deve ser o responsável. Porque eu sou adulto e mais nada. É verdade, estou a dizer-te. E só não fomos apanhados porque eu tenho capacidades de ventríloco e domino completamente o calão chinês. Estou a dizer-te. E o que é que aconteceu às tartarugas? Isso é uma outra história. Não contes isto a ninguém. Estás a ver? Não quero que os outros fiquem a pensar que o tipo novo é um rebelde. Uau. Niama. E agora prestem atenção, meninos. Divirtam-se com a nossa maravilhosa viagem pelo fantástico mundo do papiro, a internet do Antigo Egito. Mas hoje não vão poder ver a exposição das múmias, que está vedada por, neste momento, estar em reparações. E agora deixo-vos nas mãos experientes do vosso responsável. Não se esqueçam, as múmias estão vedadas. O museu é demais. Vou começar com o meu material de 5º ano. Para testar as defesas, descobrir fraquezas. Os meus olhos! Os meus lindos olhos azuis! Vamos andando e comentando. A história vai ficar mais dinâmica. Boa ideia, parceiro. Mas não filmes os meus pés. Estes sapatos não ficam bem quando vou andar. No problema. E tive outra ideia. E se em vez de entrevistarmos um conservador chato, entrevistássemos uma múmia? Oh, adorei! Ver como ela era criança, saber o que ela gosta de fazer. Oh, espera, estás a falar daquelas da zona vedada? Tu é que disseste, não fui eu. Phil Divi, és um gênio! Por falar em gênios, acho que o meu homem das cavernas acabou de cair. Obrigado. Já percebi porque é que vocês estão extintos. Quem? E agora, uma coisinha para as crianças lá em casa. Pai, não vais acreditar no que eu encontrei no museu. O que é que tens vestido? Oh, estou a ajudar a tua mãe. A tratar do vice-diretor. Estamos a perdê-lo, querido. Afastem-se! posso dormir ou não. Ai. Pai, olha para isto. Isso é a válvula da máquina do tempo que tinha desaparecido. Deve ter caído da máquina do tempo quando visitámos a pré-história. Traz-me essa válvula da bomba, Phil. Isso melhora as possibilidades de voltarmos para casa. O futuro desta família está nas tuas mãos. Com calma. Phil, estás aí? Killy, não vais acreditar no que eu encontrei. Anda lá, Phil. O conservador está a lavar os pelos dos mamutos. Está na hora de filmar o nosso exclusivo com a múmia. Não posso, Killy. Ouve, quando fui procurar o Curtis, encontrei isto. Onde é que vão? Anda daí. Phil? Eu não posso. Como assim tu não podes? Isto não é um trabalho para a escola, é jornalismo de investigação real. E é muito importante para mim. Killy, lembras-te quando falei no motor do tempo e que o meu pai queria arranjá-lo? Estás com medo de ser apanhado? Garanto que não vais ser. Sim, Owen, é isso que me preocupa, sabes? Eu não gosto de quebrar as regras. Tu sabes que eu nunca abandonaria se isto não fosse importante. Mas Phil, somos parceiros. Eu substituo o Phil. Sim. Isso, Owen. Faz isso. Vou. Está bem. Vamos lá, então. Killy... Deixa estar. Vamos, Owen. Sabes, eu quero ir com a Killy, mas a minha família está primeiro. Johnny, tira os dedos do nariz. Estás a ouvir? Será que diz ali? Diz, não pode entrar. Consegues ler aquilo? Claro. Uou! O que é que fazemos? Olha, quanto a ti não sei, mas para mim, não pode entrar significa anda daí, patife. Segue-me. Não faças nada. Não des nem um passo. Que teia espetacular. Uou! Esta foi por pouco. Muito pouco. Bora. Não te mexas! Melhor ter a certeza de que não existem mais armadilhas. Tinamai. Hora de um teleporte de curta distância. Gostas do Curtis agora, hein? Vamos a isso! Como é que eu estou? Perfeita! Muito bem! Pronto! 3, 2... Se se está a perguntar porque é que não reconhece esta múmia, a resposta é porque nunca a viu antes. Nunca ninguém a viu! Isso mesmo! Estou nas entranhas do Museu de História Natural Pickford. Podíamos ver que estas múmias são muito velhas. Que idade tem? Bem, eu não sei bem, mas... elas cheiram muito velho. Não estava à espera de ter de usar isto. Pim, estás-te a passar? O Spitfire é só um protótipo. Os testes são inconclusivos. Sai da minha frente, Dawkins! A MIP vai testá-lo. Chega cá, Finório. Dá-me um pouco desse teu gel. O Cortiço trocou o mel e o camelo por feijões mágicos há muitas luas. Ora bem, amigo. Larga isto e eu não te faço mal. Pronto. Parece que nunca cá estivemos. Bem, parece que estivemos. Curtis, dá-me uma ajudinha aqui. Muito trabalho para mim. Só estava a dizer, o Curtis trabalhou muito. Deixa lá. Está parecido. É o alarme. Mas espera aí. Não somos nós. É a exposição de múmias. Tilly! Muito bem. Só mais um take. Em 3, 2... Espera! Estás com um pouco despenteada. Eu pentei-te. Ouçam, temos de sair daqui. Oh, agora já é temos. O alarme disparou, o conservador vem aí. Temos de arrumar isto e ir embora. Tem calma. Eu faço isso. Kili, traz a mala. Está aí alguém? Esta área está completamente vedada. Oh! Malditas múmias, assustam-me sempre. Vocês nem por isso. Mas vocês, sim. Vocês são simpáticos. Com licença. Posso falar consigo, Sra. Mip? É claro. Escute, nunca pensei dizer isto a um professor, mas... Ganhou-me. Dou-me por vencida. Sabes, Pim, tu fazes-me lembrar quando eu andava a pregar partidas. Quê? Era do piorio. Eu acordava de manhã e a primeira coisa que fazia era pregar uma partida a alguém. Mas por muito bom que seja pregar uma partida, estragar uma partida é ainda melhor. Por isso me tornei professora substituta. Outra turma. Outra oportunidade para estragar partidas. Atenção, pede-se ao dono do Bigfoot Preto que retire o carro imediatamente. Estacionou no parque do Clube Ambiental de carros feitos de vegetais. Eu volto já. Até eu voltar. A Pim é responsável. Tu. Para o chão e dá-me 20. Estás em boa forma, mas eu quis dizer 20 euros. Bem, isto é fixe. Ei, está muito bom. Já estou a ver o título na televisão pública. Múmias desembrulhadas. Túmulos na TV. O show das múmias. Vá lá, Kili. Tenho 100 destes e os outros não são assim tão bons. Phil, acho que não estou para brincadeiras. Mas a sério, está muito bom. Pois, o Sr. Vedermax disse que era material de primeira. Mas esgueirar-se para a cave do museu torna o material de suspensão. Tens sorte em não teres ido connosco. Kili, lamento muito o que sucedeu, mas... Bem, foi por isto que não pude ir com vocês. Que é isso? É a válvula temporal da máquina do tempo. Para conseguir esgueirem para a exposição dos pré-históricos. Entraste na exposição do Homem das Cavernas? Não foi difícil. Só tive de atravessar vidro líquido, evitar os dardos, teleportar-me para não tocar nos lasers e sair sem ligar os alarmes. Fácil. Phil, isso foi demais! Desculpa não ter acreditado em ti. Eu sabia que não me abandonavas se não fosse algo de importante. Esquece isso. Parceira? Philly! Philly Bacano! É, Owen. O filme ficou bem. Obrigado, mas perdeste uma grande dose de adrenalina, man. Quase que íamos contra uma teia gigantesca. Sim. Enorme. Há pessoas que lidam melhor com a adrenalina do que outras. A guerra vai sair na macat do ne amai até ne avaia to e as grevas ne baosaro vô na maneca. Ne dega vanava, balava gafaf. Dinas. O china da de outro lado.